filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Com esse texto de Provérbios 19 e 27, nós queremos dar abertura na programação nessa sexta-feira. Quero agradecer a Deus por essa semana abençoada, quando a Igreja do Senhor está já vivendo mais uma oportunidade de desfrutar de todas as bênçãos desse próximo final de semana. São inúmeras atividades. Juventude, os irmãos, as irmãs, os corais, os grupos, as congregações, os eventos que estamos realizando. Que Deus possa poderosamente abençoá-los. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Certo naturalista caminhava em companhia de um amigo pelas movimentadas ruas de uma cidade. Em um dado momento, o naturalista parou repentinamente e perguntou: "Você está ouvindo o canto de um grilo?" "Não, não me parece que haja grilos por perto, pois o movimento e o ruído é demasiado forte para se ouvir um grilo." "Porém", disse o naturalista, "eu percebo que há um grilo muito perto de nós." Olhou em volta, viu uma pedra a certa distância, foi até lá, levantou-a, e não é que havia mesmo um grilo? "Como foi que o senhor descobriu o som de um grilo entre o ruído do movimento desta rua?" perguntou admirado o amigo que acompanhava o naturalista. "É fácil de explicar", respondeu aquele homem. "Eu passo tempo ouvindo a natureza, seja no campo, na cidade, de modo que o ouvido percebe facilmente as coisas para as quais está atento." Amigo, irmão, a lição que se aprende com este fato é de que a alma atenta para as coisas divinas, a alma atenta para as coisas espirituais e eternas, pode ouvir a voz de Deus a qualquer hora, seja onde for. Mesmo no tumulto das grandes cidades, a alma atenta às coisas espirituais ouve quando Deus fala e entende o que Ele manda. É certo que Deus fala através de um pôr do sol, na múltipla beleza das flores, no suave canto das aves, no zumbir dos insetos, numa ação altruísta, nas cores do arco-íris, mas fala também em meio às preocupações, fala nas lutas e nas tempestades e nas agitação das ruas da caminhada da vida. Oh, estivessem nossas almas sempre atentas para ouvir quando Deus fala, pois Ele a todos os momentos deseja se comunicar conosco. Irmão, amigo, peça que você possa ter esse ouvido afinado para ouvir a voz do teu Senhor, do teu Deus, que nesta manhã está procurando um diálogo contigo. Posso descansar, pois sinto uma força a me amparar. Eu sei que em algum lugar há alguém orando por mim, alguém orando por mim. será minha mãe, ou talvez meu pai. Minha mãe ou meu pai. Ou mesmo um amigo que nem me lembro mais. Mas seja quem for, sou feliz porque há alguém orando por mim. Alguém orando por mim. Através do pesar. Eu quero orar com você. Nosso Deus e nosso Pai, quantas pessoas que os seus ouvidos têm sido alvo de ouvir só coisas ruins, têm alimentado a sua alma com coisas negativas, com sons realmente que prejudicam. Mas nesta manhã, meu Pai, nós falamos que Tu és aquele que tem comunicar com a alma, com o homem. E eu creio perfeitamente, Senhor, que são inúmeras pessoas que estão comigo orando, dizendo, eu quero ouvir a voz de Deus. Que o Senhor possa ter acesso a esta alma cansada, abatida, ferida, machucada, e que realmente Ele possa, essa mulher, esse homem, esse jovem, ó Deus, a deixar a Tua voz meiga e suave, traçar um novo plano de vida para a sua caminhada. Nós oramos ao Deus dos céus e pedimos as Tuas bênçãos, em o nome do Senhor Jesus, agora e sempre. Amém e amém. E parece que nada pode ser pior. Há uma bênção na Tua vida. Pois alguém orando por ti, alguém orando por ti, oh, oh, orando, por mim.